Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. door and turn up the music. Distorção. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Pedal de Distorção. grau de distorção. We'll be right back. look at you, you seem so high. Float through the clouds, you touch the sky. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Pedal de Distorção. I'm not to love your precepts. I'm not here just to love your precepts. Thank you.